toda a diferença. Aqui, Gordo e Dinho Pressão. A galera gosta demais. Vai começar, vai começar. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai, vai, tchau. Yo, yo. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até. E aí, doido Barreiro? Uma estrela da imensidão do céu. Segura o coração. Eu quero eterna luz. E agora vai rolar emoção. Eu quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E aí, dona Erika? Com você. Vocês. Que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração. Pirata, valeu, Gidão! Que eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz e ser feliz com você. Nome Brasil. E aí, Zé do Espedo? CD ao vivo marcante. A galera gosta demais e relembra os grandes momentos da senhora. Meu amigo Marcelo do Rock. O Felipe do Rock, meu amigo Júnior do Rock. Eles estão no CD marcante do Porto de Marés. Se liga aí, ó. Banda R15, disparando sucesso. Assim. Quando te conheci, yes. Me apaixonei, não consegui conter meu coração. Bora curtir o som agora, bora. Consigo te esquecer, te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Meu amor, sou louco por você. E aí? Meu amor, me diga onde estás. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar. Te amar. Curtindo a brisa do mar. O teu beijo me faz sonhar. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Não está aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. E aí, moleque doido? Faz o S. Moleque do açaí ali, mano. Um super pop, pop, uar. Esse cara deu uma moral do caralho pra gente aí, mano. Pop, roda. Ah, tu pensa que é brincadeira, né? Tu pensa, né? É Maninho Sassá, relembrando os velhos tempos de Porto de Marés, área da Sudã, Carrossel. E aí, como é que é, Boninho? E aí, Maílson da família Roxon? Eu sempre relembro Crocodilo. Os dias felizes. E a galera solta a voz, ó. Que passamos juntos. Amigo monstro de Coboco. E marcou meu vida. O Edgar, o Abdo, o Caio da Xerx e o Luís. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. E aí, Paulo Colucci? Ele gosta demais do animal, moleque. Amor, vem, vem! Patrick Santana e a família Gerg. Isto é amor demais, amor pra recordar. Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar. E a galera joga a mãozinha pra cima, dá um soquinho pro céu. Agora ninguém segura, moleque. Hoje eu vou sair. Preciso ter DJ Alisson e o DJ Juninho a detonar no novo Super Pop. E a gigante Chefe, o Luílo, o Francia, o Caio, agora a Manguinha, todo mundo aqui. Joga a mão pra cima agora, vai! Dentada. Alô, meu parceiro fortíssimo Júnior da Pedreira. É rock. Bora, Marcelo, bora. Bora, Felipe. E aí? Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na sua. Ei, Maílson. Agora é tarde demais pra você dizer muito. Agora é nós. Não, mas você não volta atrás. Olha pro X. O que passou, passou. Afim. Hoje eu vou sair pra curtir. Deixar o som me levar. E na batida, o novo príncipe, o som vai rolar. Leonardo Oliveira. Eu vou sair. O Aronjinho também. A nossa panelinha. Deixar o som me levar. E na batida, o novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock. O nosso amigo da TF. Príncipe. Lá do supermercado WD, um abraço. A galera gosta demais. Lá vai mais um, Marcinho. Equipe XP. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me lembra? Me dá mais uma chance, meu amor. Volte. Foi aqui no Porto de Maré, né? Hoje tudo começou. Te peço, por favor, me diga onde você está, amor, que eu vou. E ainda sumiu, diz valeu, não. Estou no som da galera onde te conheço. Fortíssimo Júnior. Por você, curtindo o novo príncipe. Joga a mão pra cima. Vem meu príncipe negro. Príncipe negro. O som da galera. Estou no coração. DJ Edson, DJ Alton. Edson, DJ Alton. Na mega coroa eletrônica. Se agita a multidão. Vem meu príncipe negro. Príncipe negro. O som da galera. Estou no coração. posso me dar, por favor? No meu romantismo não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Manda mais uma! Essa distância me mata. Quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Vocês, vai, vocês. Sofrendo e chorando por ti. Eu acho que eu vou ter que pegar pesado com vocês. Com você, com você, com você. Vai! E aí, como é que é, Maré? Essa licença me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você. Tão longe estou. Vem me encontrar. Vem me buscar. O angolano da Nike já tinha certeza que viria. Arrepia, meu DJ! Irmão. Crocodilo! Eu não paro de pensar em ti. Você vive no meu peito. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Me apaixonei naquele momento. A maior referência. Sua imaginação é pura curtição. Mega príncipe negro. A referência. Edilson de Elson. Tocando com emoção. Palpitando as batidas. A maior referência. Eu faço pé de príncipe negro. Sou da galera da Nike. De coração. É Nike ou não é? É de coração. Faço pé de príncipe negro. Obrigado sempre a galera do por estar ao nosso lado. De coração. Meu amigo Fábio do Comércio, ele o seu parceiro. Aqui na ponta esquerda. Um abraço, Fábio! Felipe Cadeirante. O Felipe Cadeirante do Animal. Ele disse, eu tô aqui, ó. Alô, Davi Cadeirante. Felipe Cadeirante. Os nossos cadeirantes que estão todos finais de semana aqui, ó! Daí é tarde, eu começo a pensar em nosso amor. O vento forte. Obrigado, meu amigo Nilson, no chute certo. Hoje ele veio aqui, ó, nos prestigiar. Pra gente ter o Igor Neves. Novo, toda a família chute certo, obrigado. E a sua irmã que tá no berço, parabéns aí, ó! Baby, baby. a gente se amou, se conheceu, um lindo lance rolou, e o amor chegou. Canta, vai! Vamos furar olho, Ronaldão da Terra. A gente vai se amar. Agora! Vem, vem! Vamos furar olho, sem se quente essa. Fura olhos na pedreira, a gente vai se apaixonar. Vem, fura olhos, a gente tá pra pular. Fura olhos na pedreira, a gente vai se encantar. Vamos furar olhos, sem se quente essa. Se apaixonar, vem fura olhos, a cita vamos lá, fura olhos da pedreira, a gente vai se encantar. DJ Nenê, no pegadão, faz a parengagem. Sente a letra. Nada faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar. Procurando uma saída, uma solução, pra tentar sair de vez dessa solidão. Gordidinho, pressão! Juninho, que lugar pra nós, meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz. Sussurrando em meu ouvido, coisa sem sentido. Meu amor, volta pra mim, que sem você não vivo. Crocodilo! Se você me perdoa. Família Maguari, já manda avisar que tá solteiro. Bora de gaçado, bora Ramon. O Vlad, o Keké, o Pato. Já confirmado o nosso Réveillon. Lá na Marina Clube vai ser o bicho. Lembra daquele amor que te dei. Carequinha. Hoje eu guardo. Olha o dia. Já esqueceu do que te falei. Meu amigo Bruno da CB. Patrick Canelada. Só outra vez. Meu amigo Droid do Barreiro de Segordo. Esse é mais um que vai pra minha coleção. Bora, Tito Pirata. E aí, dona Erika? Eu carrego comigo essa dor que você... Meu amigo Hulk e o Luciano. Seu nome é meu peito. É a dupla da RL. Como uma prova desse amor. E aí? Alexandre Mostarda. Vou te procurar. E aí, como é que é? Dizer que é bom te amar. E luto por esse amor. Nunca mais te... Saber onde é essa parada aí. Amor. Esta é mais uma marca. Banda. Os Brothers. A maior referência. E o meu parceiro Fabrício do Táxi. Ele... Meu parceiro Franciel e toda a galera da TF. O homem que comanda as frutas da TF tá na área. Segura aí, ó. E nossa equipe Chelsea. Eles dão mó falando na sequência, moleque. Agora, vamos endoidar, vamos coxir agora, vai. Agora, Helga da Fez e você também. O Rivaldo. Fazendo sonhar. Os garotos do reggae. Meu grande amor, sou louca por você. Essa música é muito firme, mano. O Leandro, a Dani. Te esperar, vem logo. E a Erika. Quero tanto ter você. Agora. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Vem logo me amar, faço tudo por você. Me enche de paixão. pressão, pressão, pressão, pressão. Rapaz, ninguém se grudar aqui hoje, ó. Agora Deco, Bratinho. É o trio do XP. Gaia Camila Gomes na área. Fica solidão. Ai, ai, ai. Dói, dói. Ai, ai, ai. Tô no peito da solidão. E o nosso amigo Perito da TF. E meu parceiro Ronaldão da TF. Sábado do Comércio falou esse. Mais um que vai dar o que falar esse CD aí, ó. Amigo Juju, no Réveillon, o empresário André tá chegando. Foi lindo demais o nosso amor. Amigo Paulo, parabéns, moleque. Resumiu, ele e a sua esposa, Carla. Em meu coração. Meu parceiro Mimi, da equipe Torre. Agora eu já sei, desgraçado. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. O ano de 2019. Nosso amor não tem fim. É o ano das conquistas. 2 segundos pra te amar. É o ano do Felipe Cadeirante, já falou. Eu fiquei muito feliz no dia que eu vi você em pé. E o meu cheiro teu. E saiba que eu torço muito pra que você venha caminhando e eu te vejo curtir esse som que você dá valor. Saiba que a recíproca é verdadeira. E saiba que você tem um amigo de verdade aqui, ó. Um abraço, cadeirante! E vai, que vai, que vai, que vai. Nosso amigo, o Cristiano, a Dani, minha amiga Érica, já confirmaram no Espaço Náutico, dia 31 no nosso Réveillon. E a minha gigante Xerox vai estar lá! Eu sempre relembro. Essa sequência tem que tirar o chapéu, mano. Dias felizes. Junto, Verene. Que passamos juntos. E os empresários da Ceasa. Marcou meu vídeo. O doidinho tá na área. Diego GDS! O tempo passou. E meu parceiro Bruno da CB. Seguiu a paz. Essa sequência aí é muito firme, mano. De ver ele, seu parceiro aí. Brasilzinho. E aí, Maílson, como é que é? Pra sempre vou te amar. Agora ficou legal. Preciso te encontrar. Maílson e o Sassá juntinhos ali, ó. É a nossa família Rockson. Família Rockson. Amor, amor pra recordar. E o meu parceiro Christian Brito falou: tá na hora. Esse é o playboy da favela. Bora, Dentinho. Meu parceiro Doug, o Rogerinho. O Maicão. Olha o caçador Hugo. Pituca da Ponta. Pituca da Ponta, se eu tô de novo, amor, meu irmão, te seguro. O amor escolheu meu coração. E aí? Pra viver uma linda paixão. Não pensei. Bora, Luílo! Desistir. Leva um abraço, amigo DG. Assim. Amigo Franciel, o Caio. O Manguinha. O amor me leu. O Nanas. O Almeida. Sei. O Dezinho. É, o Sandro. Já confirmado dia 31. O caminho. No nosso Réveillon no Espaço Náutico Marina Clube. O Felipe do Rock já tirou o chapéu pra gente, já. Filho mecânico, Marcelo do Rock, bora Marcelo! Rock na área! Gordo, Edinho, Pressão. Os DJs que fazem a diferença.